Amanhã nada vai mudar de fato, mas o que vale é a intenção. Se você precisa de otimismo, esse é o momento. Se você precisa de motivação, esse é o momento. É o dia e a hora, o minuto, o segundo. Início de ano começam os regimes. Segunda-feira começa a academia. 1º de janeiro mudam os prefeitos. É a nova onda de renovação. No ano que vem não serei egoísta. Pro ano que vem já fiz uma lista. Eu prometo ajudar os pobres. Prometo ter sentimentos nobres. No ano que vem vou viver a vida. Eu vou me divertir a beça, tomando cuidado pra no ano que vem estar fazendo as mesmas promessas. Amanhã nada vai mudar, mas o que vale é a intenção. Se você precisa de otimismo, se você precisa de motivação, esse é o momento, esse é o momento. É o dia, é a hora, é o minuto, é o segundo. Yeah! Início de ano começam os regimes. Segunda-feira começa a academia. 1º de janeiro mudam os prefeitos. É a nova onda de renovação. No ano que vem não serei egoísta. Pro ano que vem já fiz uma lista. Eu prometo ajudar os pobres. Prometo ter sentimentos nobres. No ano que vem vou viver a vida. Me divertir a beça. Tomando cuidado pro ano que vem. Tá fazendo as mesmas promessas. É o show da virada. É o show da virada. Show da virada. É o show da virada. É o show da vida. É o show da vida. Porque é o show da virada. É o show da virada. É o show da virada. É o show da vida. Hoje é o dia de um novo tempo que começou. Nossos sonhos viram realidade. O futuro já começou. Hoje a festa é sua. Hoje a festa é nossa. É de quem quiser, quem vier. Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa. É de quem vier, quem vier. A luz dos olhos seus, um dia vão se encontrar. Porque a luz dos olhos seus, a luz dos olhos meus, um dia vão se encontrar. Você sabe que a montanha disse para o alpinista. Eu sei, montanha não fala. Montanha não fala, montanha não fala.